meus corações. Essa Itaberaba vai cantar comigo. Vem. Precisei de mil frases certas pra te conquistar, e de uma só errada pra te perder. A minha banda vai jogar baixinho. Eu quero ouvir Itaberaba. Canta Itaberaba, canta aí. Tá lindo, tá lindo. Vamos embora. Burrice, né? Deixa baixinho, deixa o povo, deixa o povo. Canta aí. Uma aventura por uma paixão, um péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa. Agora tome com essa. Aô, Bruno de Machona. A roça. Vem. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Loucura, né? Mas eu. Por uma paixão. A galera do Saboné, estamos juntos. Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes. Ela falou que não quer mais conversa.